papel da comunidade. Penso que este é um trabalho difícil. Um trabalho difícil porque é um trabalho de grande coordenação e de muitos atores. São muitos atores no próprio terreno e quando há uma série elevada é absolutamente, tem uma dificuldade acrescida. Mas as minhas primeiras palavras são de confiança para o nosso comando operacional e também para o Dr. Moisés, que também faz parte e que veio da Oliveira do Hospital, mas sobretudo para todos é um trabalho de confiança, porque, como nós sabemos, nem sempre as coisas no terreno são fáceis. Às vezes, na apresentação e na articulação, no papel e aqui num plano, é absolutamente fácil, mas depois, quando é no terreno, deparam-se de determinadas dificuldades que às vezes não estão previstas. Porque, deixem-me também aqui confessar-vos, e todos com certeza recordar-se-ão, que nos incêndios de Pedrógão e depois de 15 de Outubro, e eu sou o exemplo, e os meus colegas que estão aqui, presidentes e os comandantes, os seus comandantes dos bombeiros e todos aqueles que participaram, perceberam que não havia plano nenhum possível que estivesse organizado para dar resposta àquela situação. Porque, por uma razão também extremamente simples, nunca o tínhamos tido. Nunca o tínhamos tido. E ninguém se depara, ou não era ninguém capaz de antecipar aquilo que aconteceu. Hoje, se calhar, estamos em melhores condições para refletir sobre o que nos aconteceu, porque é uma coisa que pode voltar a acontecer em qualquer parte do nosso distrito ou até do território nacional, e por isso teremos que ter respostas mais musculadas, mais rápidas e mais eficientes, como ficou aqui bem demonstrado, que a primeira intervenção, todos nós sabemos isso, que a primeira intervenção é uma intervenção fundamental. Este nível de intervenção e de sucesso demonstra claramente aquilo que se tem feito, aquilo que se tem conseguido fazer.